CPED Cursos apresenta Rádio Web número 3. Iniciaremos agora a nossa Rádio Web número 3 do curso de Auxiliar Administrativo. Assim como foi também nas outras Rádio Web, você deve estar acompanhando a sua apostila para que você consiga ter melhor compreensão sobre os assuntos aqui abordados. Essa Rádio Web a gente vai ter um foco especial em departamento pessoal. A apostila de rotinas administrativas, ela engloba esse foco, porque é uma área muito fundamental dentro das empresas, né? O administrador, muitas vezes, da pequena empresa, é o que cuida toda essa questão de departamento pessoal, contratação, férias, a parte de recrutamento e todas as funções que envolvem o departamento pessoal, recursos humanos, né? Tudo isso aqui a gente vai estar abordando nessa Rádio Web. Já falamos muito sobre seleção de pessoal, sobre departamento pessoal, o tão importante que ele é dentro de uma organização, mas agora a gente vai trabalhar um foco um pouco mais específico, por exemplo, em auxílios, vale-transporte, férias, auxílio maternidade, então várias coisas, constituições até legais que talvez o administrador não tenha conhecimento ainda, ou a pessoa que esteja querendo entrar nessa área ainda não detém esses conhecimentos, essas informações, e elas são muito importantes. A gente citou, né, a importância da seleção de pessoal, de ter pessoas capacitadas dentro da empresa. E o setor de recursos humanos, departamento pessoal, é o grande vínculo, né, que faz e que cuida dessa relação com o seu melhor patrimônio. O melhor patrimônio são as pessoas que estão dentro da organização. Como a gente pode ver lá no primeiro parágrafo da página 3, onde diz o seguinte: de nada adianta a empresa dispor de ótimos recursos materiais, ou seja, máquinas, equipamentos, dinheiros, e de excelentes recursos técnicos administrativos, como formulários, documentos, se não possuir recursos humanos capacitados e motivá-los para utilizá-los. Então, essa frase, acredito que esclarece muito bem essa questão que a gente está buscando. De nada adianta a empresa de ótimos recursos, como grandes materiais, máquinas, equipamentos, dinheiro, recursos administrativos, como formulários, documentos, ter uma boa gestão, se não tiver pessoas realmente motivadas a utilizar tais equipamentos, a utilizar tais máquinas de forma correta, a utilizar o processo de gestão. A gente viu ainda na Rádio Web número 2 a função e a importância que tem um sistema organizacional dentro de uma empresa, e para que um sistema organizacional seja bem gerido, seja bem planejado, precisa ter pessoas competentes em cada uma daquelas partes dos organogramas, né, que a gente viu. Então, a importância da seleção de pessoal, de pessoas capacitadas em cuidar e desenvolver e também proporcionar crescimento para essas pessoas dentro da tua empresa, é algo muito importante. Então, ali tem algumas informações que eu gostaria de citar. Departamento pessoal, departamento de recursos humanos ou seleção de pessoal. Você já deve ter visto falar aqui mesmo nessas Rádio Web, na apostila, que é onde a gente cita muitas vezes esses termos, e talvez você deve estar pensando qual a diferença entre ambas, né? Então, a princípio não há diferença nenhuma. Departamento de pessoal, departamento de recursos humanos são nomes que foram dados a esse setor. Antigamente se utilizava muito o DP, né? Departamento pessoal. Hoje é o RH, né? O recursos humanos da empresa, que é o termo mais adequado e mais utilizado. No entanto, todos são aceitos. Então a gente vai trabalhar alguns dos pontos que são abordados num processo dentro de um departamento de pessoal, recursos humanos, como queiram chamar. A gente vai trabalhar em diversas etapas, em diversos processos que são realizados, as tarefas mais comuns dentro dessa área da empresa. A gente vai também trabalhar questões como salário, hora extra, 13º, adicional noturno, adicional de periculosidade, várias informações ligadas a essa questão trabalhista, essa questão de recursos humanos da empresa, para que você também detenha essas informações e que possa trabalhar elas de forma correta. Muitas vezes acontece de você estar realizando uma ação incorreta na sua empresa, mas você não sabe, né, que essa determinada é algo inconstitucional. Então, vale ficar atento a essas informações que a gente vai estar passando aqui. Algumas coisas que a gente vai iniciar vendo é em função da seleção do pessoal, a gente já trabalhou isso em outra rádio web, mas vamos dar uma reforçada aqui, talvez tenha alguma coisa que a gente não tenha citado, a gente vai estar citando agora. Então, recrutamento é a busca de recursos humanos para suprir as necessidades da empresa. Quais as formas que se pode anunciar uma vaga? Através dos próprios funcionários da empresa, rádio, TV, internet, cartazes na frente da empresa, utilização de agências de emprego, procura em escolas e faculdades. São algumas das formas mais comuns quando o setor de recursos humanos quer buscar um novo profissional, um novo perfil profissional para dentro da organização. Elaboração de anúncios. O que os anúncios devem conter? Um anúncio de jornal, por exemplo, para atingir seus objetivos, deve conter os seguintes itens. O título do cargo, função, exemplo, auxiliar de departamento pessoal, gerente, auxiliar de contabilidade. Os requisitos exigidos, sexo, idade, escolaridade, experiência anterior, tal, tudo isso que é necessário. Digamos que seja masculino, maior de 30 anos, terceiro grau completo, com experiência ou sem experiência. As características da empresa, tipo da empresa, localização, horário de trabalho, o que oferece, salários, benefícios e outras vantagens. Forma de contato, aonde ir, a quem procurar, em qual horário. Então, algumas das informações ligadas a essa questão. Lá na página 4, então, seleção. A seleção pode fazer uso de diversas ferramentas, como formulários de solicitação de emprego, entrevistas, testes, tudo isso para encontrar o melhor perfil para a empresa que atende aquela exigência que a empresa está buscando para aquela vaga. Então, primeiramente, formulário de solicitação de emprego é uma ficha que os candidatos à vaga deverão preencher. A entrevista é onde se tenta buscar informações sobre a vida profissional, a vida escolar, pretensões profissionais, a vida familiar e social. E os testes, mediante os testes a gente consegue obter informações mais precisas sobre o candidato que a gente não consegue encontrar na entrevista, né? Então, realmente, através dos testes, nós vamos saber quais são as reais aptidões. Muitas vezes, na entrevista, o profissional pode falar que existe, que possui aptidões A, B e C, mas na prática, a gente, infelizmente, depois de contratar, a gente percebe que ele não possui. Então, os testes são muito importantes, que eles visam a realmente comprovar se esse profissional tem essas aptidões que o mesmo consta. Os testes procuram, então, verificar se os candidatos possuem essas aptidões para exercer determinada função, para verificar, por exemplo, se os candidatos possuem aptidões para atuar na área de pessoal, podem ser utilizados os seguintes testes. Redação de um texto, para verificar se o candidato redige de forma compreensível e correta. Exercícios de matemática, tudo isso pode ser utilizado. Digamos que ele vai trabalhar na área administrativa e financeira, você pode empregar cálculos, como a gente viu na nossa apostila módulo 2, Rádio Web número 2, em relação à matemática financeira, você pode aplicar cálculos de juros compostos, simples, enfim, né? E você pode elaborar, o mais utilizado são testes gerais, onde você aborda desde conhecimentos gerais, aquilo que está acontecendo no momento em nosso país, em nosso estado, informações sobre a nossa empresa, qual é a missão da nossa empresa, quais atividades, quais informações do produto, saber o que ele sabe da empresa. Porque o bom candidato é aquele que está atento, que a hora que ele está buscando emprego, ele tenta buscar o máximo de informações sobre aquela determinada empresa. Além dessas informações, essas perguntas, esses questionários também podem conter informações ligadas à sua área do conhecimento. Ele vai trabalhar, digamos, na área contábil, você vai poder fazer questionamentos, né, testes em relação aos impostos, né, descrever impostos, alíquotas que estão sendo utilizadas, formas corretas, procedimentos. E é nesses testes que você consegue verificar se realmente essa pessoa possui conhecimento que o mesmo diz ter, né, o que lhe consta em seu currículo. Momento Interação. Momento Interação. E a gente traz o nosso Momento Interação dentro da nossa última rádio web, a rádio web número 3 do curso de auxiliar administrativo. E assim como a gente trouxe nas outras rádio webs, é uma dúvida oriunda dos canais de atendimento. Lembrando que a sua dúvida pode estar aqui em uma nova versão da nossa rádio web, basta que você utilize os canais de atendimento. E eu trago a dúvida do Rogério Bart, de Porto Alegre. E a dúvida dele, relacionada a esse processo de seleção que a gente está vendo, é quais são os testes psicológicos mais comuns e utilizados na contratação do funcionário. Dúvida bem interessante, mas de antemão vale alertar, que somente pode realizar esses testes psicólogos, realmente capacitados e registrados, que vão conseguir interpretar os resultados. Mesmo que você saiba qual o teste que são utilizados, a grande dificuldade não é na realização do teste, mas na interpretação e conseguir coletar do teste as informações sobre o perfil do profissional. Mas eu trouxe para você dois principais testes muito comuns, talvez vários de vocês alunos tenham já realizado em um processo de seleção, o Hartag e o Zulliger. O Hartag é uma forma de teste mais completa um pouco, onde numa folha de papel, dobra-se ela ao meio, e numa parte da folha tem 8 retângulos. No meio do retângulo existem riscos e formas. Esses riscos você irá completar criando desenhos, imagens, figuras em cada um daqueles quadrados. E na outra parte da folha você vai definir o que você criou. Você vai citar da metade para baixo, você vai citar o que eles representam para você, aquilo que você criou. E com base naquilo que você colocar ali, vai ser possível sim, através de uma análise psicológica, verificar qual o teu perfil profissional, teu perfil pessoal e várias informações que até mesmo nem você saiba. Bem bacana. Outro teste é o Zulliger, é um teste semelhante, mas onde é apresentado manchas de tintas, borões de tintas, e você fala geralmente de forma oral aquilo que ele representa para você. Também mais ou menos no mesmo sentido, e com base naquela explicação que você faz de forma oral frente ao psicólogo, ele consegue captar informações sobre o seu perfil. Então realmente os dois principais testes que são utilizados, e através dos mesmos é possível coletar várias informações, por isso que eles são muito importantes. E logicamente, vale ressaltar, se realizados através de um bom profissional psicólogo, um bom psicólogo registrado e que consiga interpretar e trazer essas informações que o gestor precisa. Então existem grandes psicólogos, profissionais altamente especializados somente no processo de seleção em aplicar esses testes e obter essas informações, que vai assegurar qual o perfil mais recomendado do profissional para a empresa. Espero que eu tenha retirado sua dúvida, também talvez de alguns alunos que a mesma tem. E lembrando, em caso de dúvida, utilize sempre os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui em uma nova versão de uma rádio web. A gente vai lá na etapa número 5, que é treinamento, que é após você selecionar o pessoal, a pessoa definida para aquela vaga, a gente vai fazer o treinamento para que ela seja incorporada de forma correta dentro da nossa empresa. O treinamento é a parte mais importante dentro do processo de seleção de pessoal, porque muitas vezes selecionar uma pessoa, mesmo que você selecione o melhor profissional do mundo, se você não passar o treinamento adequado para que ele se adapte à sua empresa, à rotina da sua empresa, à rotina de serviços que a sua empresa presta, a rotina e metodologia que a sua empresa prega, ele não vai render frutos. Ele pode ser um ótimo profissional, mas muitas vezes ele veio de outra empresa e lá é totalmente diferente. Cada empresa E como nós podemos ver na página número 5, nós temos alguns tipos de treinamento. Então, treinamento de ambientação é o treinamento dado ao empregado logo após sua admissão. Seu objetivo é informar o novo funcionário sobre os diferentes aspectos da organização da empresa. Um programa de treinamento de ambientação deve abranger os seguintes aspectos: apresentar o novo empregado aos colegas, dar-lhe a conhecer o histórico da empresa, fundação, desenvolvimento, o estágio atual, sistema de organização, apresentar-lhe as chefias superiores e informá-lo sobre os benefícios sociais e recreativos que a empresa oferece. Treinamento específico, esse que a gente acabou de citar, é o treinamento de ambientação, onde engloba todo o ambiente da empresa, ele conhecer a metodologia da empresa, os colegas, enfim. Mas geralmente são dois estágios, treinamento específico, onde ele vai obter treinamento naquela tarefa exata que ele irá realizar. Portanto, é treinamento específico, é um treinamento que procura preparar o empregado para exercer determinada função. O treinamento específico de um funcionário do departamento pessoal, por exemplo, deve transmitir o conhecimento de toda a atividade desempenhada pelo setor de pessoal de uma empresa. E agora a gente vai ver os documentos que são necessários para a admissão, né, a contratação de uma pessoa dentro de uma empresa. Primeiramente, a carteira de trabalho, atestado médico admissional que comprova que ele estará apto para aquela função, no mínimo uma foto 3x4, comprovante de residência, se caso de masculino, certificado de reservista, CPF, título eleitor também, em ambos os casos, logicamente, CPF, título eleitor, feminino, tanto feminino quanto masculino, carteira de identidade. Então, todos esses documentos são importantes, que eles vão estar presentes tanto na carteira como no livro de registros da empresa. Então, o profissional, quando ele entra na empresa, na maioria dos casos, ele já inicia no contrato de experiência. O contrato de experiência, ele pode ser de até 90 dias. Ele, de forma inicial, geralmente é de 45 dias e posteriormente se renova mais 45 dias. Mas ele pode ser feito de forma diferente. Ele pode ser de apenas um mês, 30 dias, e depois se renovar para mais 30 dias. Então, vai de acordo com a metodologia da empresa. A única coisa é que não pode ser ampliado, digamos que você faz ampliado mais do que uma vez, né? Então, digamos que a pessoa faz o contrato de experiência inicial 30 dias, ela pode renovar por mais 30 dias. Ela tem direito a uma renovação somente. Ela não poderá renovar por mais 30 dias, mesmo que mais 30 dias feche os 90 dias, que é o prazo máximo para experiência. No entanto, como a gente citou, ela tem direito apenas a uma prorrogação, não pode ser prorrogado mais que uma vez. Por isso que a maioria das empresas fazem 45 e 45. Seguindo, lá na página 6, nós temos o contrato por prazo indeterminado, que a partir do momento onde o funcionário passa do contrato de experiência, ele já está automaticamente nesse tipo de contrato. Temos também contrato com prazo determinado, não está citando aqui na apostila, mas ele existe. Digamos que você queira, a tua empresa vai ter um aumento no consumo de produtos, né? Um shopping center, por exemplo, uma loja no shopping center, onde ela tem um aumento de novembro a março, né? Então, nesse período você contrata vendedores através de um contrato determinado, né? Diferenciar esse tipo de contrato, ele custa um pouco menos a empresa, referente aos custos de desligamento. Ele vai ter alguns custos um pouco diferentes, relacionados à multa, né, que você não precisa estar pagando em caso de demissão, porque a pessoa já está previamente avisada de início quando o seu contrato vai terminar. Livro ou ficha de registro de empregados é onde é anotado todas as informações de cada empregado, e empresas, né, que tem um número menor de empregados utilizam esse livro de registro, né, um livro mesmo onde consta todas as informações do funcionário. Outro livro que deve estar presente dentro da empresa é o livro de inspeção do trabalho, né? As empresas, algumas empresas estão sujeitas à inspeção do trabalho e são obrigadas a possuir o livro denominado inspeção do trabalho, a fim de que nele seja registrado pelo agente de inspeção sua visita ao estabelecimento, declarando a data e a hora do início e término, assim como o resultado da inspeção. Muitas vezes, nessa inspeção, são encontradas irregularidades relacionadas ao trabalho da pessoa, né? Relacionada à segurança do trabalho, EPIs, equipamentos, ruídos, né? São vários os fatores que envolvem a higiene do trabalho, né? O ambiente do trabalho, higiene ocupacional. Então, tudo que for anotado de advertência vai ser anotado no livro, né? Então, no livro serão registrados ainda, se for o caso, todas as irregularidades verificadas, as exigências feitas, o que vai ter que fazer, com os respectivos prazos para atendimento dessas novas normas. Devem ser anotados também pelo agente da inspeção, de modo legível, os elementos de sua identificação funcional. Quadro de horário de trabalho, ainda lá na página 6. O quadro de horário de trabalho é obrigatório, podendo a empresa optar pelo modelo simplificado. Então, é onde a empresa coloca no mural lá, horário de entrada e saída. Em caso de ter menores dentro da empresa, né, a gente vai ter um quadro de horário diferenciado para os menores. Lá na página número 7, a gente tem ainda um outro livro, que é o livro ou relógio ponto. Para estabelecimentos com mais de 10 empregados, é obrigatória a marcação do ponto com anotação de hora e entrada. Ela pode ser feita tanto por um registro mecânico, através onde a pessoa assina e coloca a data, ou através de meios eletrônicos, né, através de um cartão magnético. Ela vai estar sempre se registrando a sua entrada e a sua saída. Temos também lá na página 7, cartão geral, cadastro geral de empregados e desempregados, o CAGED. Então, nesses sistemas é que vai ser informado toda a baixa de funcionários e toda a entrada de funcionários, né? Você vai alimentando ele, ele é interligado com o Ministério do Trabalho e todos os movimentos devem ser informados. Então, como diz ali, cumprindo as determinações da Lei 4.923, 65, os estabelecimentos que registram o movimento de empregados, tanto admissão como desligamento, deverão informar ao Ministério do Trabalho até o dia 7 do mês seguinte os movimentos que foram efetuados. Esse sistema é um aplicativo, ele pode ser acessado pelo site do Ministério do Trabalho. Temos também a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É um conselho dentro da empresa, né, dentro de empresas de um porte um pouco mais elevado, onde se faz exigência, né, indústrias muito principalmente, onde uma parte das pessoas são nomeadas. Então, o objetivo da CIPA é observar, é relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados de forma partidária. Os representantes dos empregados serão eleitos por seus pares para um mandato de um ano, juntamente com os seus suplentes. PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Nele é registrado desde o exame admissional, que a gente viu lá, ainda na parte da admissão, e todos os exames, algumas empresas fazem e exigem exame periódico, onde nesse programa tudo anotado, tudo é controlado, inclusive posteriormente o exame de desligamento, né, o exame demissional, para verificar se a pessoa não contraiu nenhum problema durante o seu período de trabalho. Então, o objetivo dele é a prevenção e a preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores da empresa. Visando atingir os seus objetivos, todos os empregados deverão realizar obrigatoriamente os seguintes exames: médicos, admissional, revisional, demissional, de retorno do trabalho e de mudança de função. Vamos analisar esses dois últimos, né? De retorno do trabalho é quando ele é afastado por algum acidente, né, algum problema que impossibilite ele trabalhar. E o exame de retorno do trabalho é que vai realmente avaliar se ele está apto ao trabalho ou não. E o exame de mudança de função, onde ele vai de uma função que talvez não exigia tanto risco e passa para uma função onde ele vai ter um risco maior exercendo aquela atividade, aí já se faz necessário ele realizar esse exame de mudança de função. Na página 9 temos também o Vale Transporte. O Vale Transporte é um benefício que é dado, que ele ajuda o colaborador a custear seus custos de transporte da sua residência até o seu local de trabalho. Então, o vale-transporte será entregue ao trabalhador mediante recibo no início de cada mês, em sistema de fichas ou tickets fornecidos pelas empresas de transportes coletivos e adquiridos pela empresa empregadora. O vale transporte não poderá ser pago direto ao empregado. O valor dos vales transporte ao trabalhador poderão ser descontados no fim do mês na folha de pagamento até o limite de 6% do salário base. Decide o acordo coletivo. É quando a gente faz, quando algumas categorias, né, realizam aquelas negociações com os sindicatos também, que representam essas categorias, fazem acordo com os sindicatos patronais a fim de estabelecer e de receber uma ampliação nos seus salários e tudo isso através desses acordos coletivos. É feito uma avaliação e aumentado o salário daquela categoria e com isso aumentado o salário em geral. Na página 9 ainda a gente tem a definição de salário, portanto salário é a remuneração devida pelo empregador ao empregado pela prestação de serviços do último em decorrência de um contrato de trabalho, sendo inadmissível sua redutibilidade. É permitido que o salário seja pago em parte por utilidades num percentual máximo de 70%. O que isso quer dizer? Em algumas situações, onde logicamente há aceitação do colaborador, vamos citar um exemplo de um mercado, onde ele pode fornecer em produtos alimentícios, por exemplo, parte do salário do colaborador, né? Então, isso não deve exceder 70%, mas, logicamente, desde que se tenha um acordo pré-estabelecido com o colaborador. Salário mínimo é instituído pelo governo federal. Nenhum empregado poderá receber menos que o previsto pelo salário mínimo por trabalho executado nas horas regulares da empresa, exercendo 8 horas de trabalho. Poderá receber menos, logicamente, se ele não trabalha as 8 horas por dia, né? Trabalha menos, muitos casos de meio período, ele vai receber, obviamente, menos do que um salário mínimo. Na página 10, nós temos as formas de pagamento do salário, né? A gente tem a costumeira, que é a forma de pagamento mensal, mas temos também salário quinzenal, salário semanal, salário com comissão. Então, um empregado com sua base de cálculo em horas poderá receber por mês, né? A base de cálculo que o trabalhador ganha sempre será por horas, mas ele irá receber por 30 dias de serviço. Salário mensal é estabelecido com base no calendário atual, como a gente tem lá sendo apurado no fim de cada mês, o valor a ser recebido pelo empregado, considerado pelo mês, para todos os fins, o período de 30 dias. Né? Então, mesmo que o mês tenha 28, 29 ou 31, será contabilizado sempre 30 dias. E o salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte. Salário quinzenal é onde ele é pago cada 15 dias. Né? Então, ele cita o exemplo que o trabalhador recebe no dia 5 e vai receber no dia 20. Então, ele tem dois recebimentos durante o mês. Ele recebe no dia 5 e no dia 20 de todo mês. Salário semanal tem como base a semana, devendo o valor ser apurado até o quinto dia da semana vencida. Semana posteriormente vai ser pago até o quinto dia útil da próxima semana. Salário de comissão é em caso de vendedores, né? Onde eles recebem toda a sua produção, pela sua realização de vendas. O salário não deve ser totalmente composto por comissão. Ele deve ter o salário mínimo ou o salário da categoria, de vendedor externo, de balconista, enfim, e o restante em comissão. Né? Nunca pode ser executado o salário 100% comissional. Horas extras. Né? Então, a duração do trabalho normal é de 8 horas e o trabalhador, desde que seja de acordo, né, ele pode realizar 2 horas diárias de trabalho extra, né? Essas 2 horas diárias lhe darão o direito de receber a mais por essas 2 horas 50% a mais do que ele receberia numa hora normal. Caso de horas extraordinárias em domingos ou feriados, esse acréscimo ele é de 100%. Ele deve receber o dobro do que ele receberia em uma hora normal de trabalho. Importante lembrar que todos os dados que a gente está citando aqui são dados da CLT. Então, é bom a gente ficar atento, você administrador, você até mesmo funcionário, ficar atento a essas normas, a essas exigências, ver se a tua empresa está realmente colocando em prática. Como gestor, você você sabe que você não exercendo essas funções, você pode ser penalizado, né? Futuramente pode acontecer de o empregado processar a empresa e reaver esse valor, aí ainda entra questões indenizatórias. Então, nessa questão trabalhista, a gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes, como foi citado, não por maldade do administrador da empresa, mas muitas coisas não são levadas em conta e na hora de um acerto judicial é tudo cobrado, né, e indenizado ao colaborador. Então, muita atenção a todas essas questões. Então, esses acréscimos, esses adicionais que recebe quem faz hora extra. Temos também o repouso semanal remunerado. Repouso semanal remunerado, como a gente pode ver lá na página 11, como a gente citou, ele ganha por 30 dias de serviço. São 30 dias de serviço, no entanto, ele tem descansos, né? Muitos cargos tem sábado à tarde, tem domingo de descanso, e ele recebe também por esses dias, né? Se, como ele trabalha, ele recebe por 30 dias de serviço, o cálculo é feito por horas, mais por 30 dias de serviço. Se fosse contabilizar apenas os dias que ele trabalha, daria menos, né? Mas são contabilizados também esses dias. Adicional noturno é um adicional que é pago quando a pessoa trabalha no período da noite. Quando que é caracterizado horário noturno? Né? Na cidade, o trabalhador urbano, das 10 horas da noite até as 5 da manhã. O trabalhador rural, das 9 da noite até as 5 horas. Por que tem essa variação? Porque na cidade é contabilizado a hora de trabalho de 52 minutos, a hora noturna, né? Somente a hora noturna é contabilizada de 52 minutos e não 60. Então, para que se trabalhe 5 horas, para que o funcionário trabalhe 8 horas, não é necessário que ele trabalhe 8 horas de relógio, são 8 vezes 52 minutos. Né? Na zona rural, esse trabalho já é normal, é de 60 minutos, por isso que tem essa diferença. O trabalho, né, então esse adicional noturno, ele vai ter 20% de adicional nas pessoas que realizar o trabalho na hora noturna, em relação às pessoas que trabalhariam, né, na hora diurna. Caso essa pessoa faça hora extra no horário noturno, o que acontece? Soma-se 50%, no mínimo 50%, lembrando que pode ser mais o valor da hora extra paga, mais os 20%. Então ela vai rentabilizar 70% da hora normal diurna. Adicional de previdabilidade é quando é pago 30% a mais sobre o salário, onde é quando a pessoa está em contato permanente com inflamáveis, explosivos ou em condições de risco acentuado. Adicional de insalubridade, ele é um adicional que vai variar entre, como a gente pode ver lá na página 12, ele vai variar de 40% até 10%, dependendo do risco de insalubridade. Então, são consideradas insalubres as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho que expõem o empregado a agente nocivo à saúde, acima dos limites de tolerância fixado. E a gente tem ele em escala, partindo desde do nível máximo, né, onde você recebe 40% sobre o salário mínimo para insalubridade de grau máxima, 20% sobre o mínimo para insalubridade de grau médio e 10% sobre o salário mínimo para insalubridade de grau mínimo. Né? Então, de acordo com o trabalho do mesmo, com o risco insalubre do mesmo, ele vai receber um adicional específico. Na página 12 ainda, salário família, benefício pago para pessoas que têm filhos menores, a cada filho menor de 14 anos ou inválidos, né, aonde recebe um valor X para cada filho. Quanto ao pagamento, como funciona? A empresa paga o salário família dos seus empregados, eles contam o total pago do valor das contribuições que tem a recolher. Quando a empresa não paga os salários por mês, o salário família deve ser pago com o último pagamento relativo ao mês. No caso de trabalhador avulso, sindicato ou órgão gestor de mão de obra é quem paga este valor. quanto aos demais beneficiados. Né? Então, o salário família é devido também ao empregado ou trabalhador avulso que está recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou por idade, e a qualquer outro aposentado de mais de 65 anos de idade, que tenha, logicamente, um filho menor de 14 anos ou inválido. Salário maternidade é o benefício a quem tem direito assegurado à Previdência Social por ocasião do parto. O INSS exige da segurada carência de 10 contribuições mensais, ou seja, para se ter direito ao salário maternidade, a pessoa deve ter no mínimo 10 meses de contribuições para ter direito ao auxílio. Quanto às condições, é devido à segurada gestante, empregada, inclusive doméstica, trabalhadoras avulsa ou especial, nas mesmas condições da lei trabalhista. Quanto ao valor, como é que fica essa questão de valor nessa situação? A renda mensal do salário maternidade é correspondente para a empregada ao seu salário integral, para a empregada doméstica ao valor do seu último salário de contribuição, para a segurada especial ao salário mínimo para o contribuinte individual. Então, vai variar de acordo com o que a pessoa recebia antes. Em caso de contribuintes individuais, pessoas que pagam diretamente o INSS, geralmente será um salário mínimo. Quanto ao período de recebimento, são 120 dias que a gestante irá receber esse salário, né, salário maternidade. Então, são 4 meses, ela pode, se caso preferir, após ser 120 dias após o parto, né, ou 28 dias antes e 91 dias após. Outro fator muito importante quanto à demissão da gestante, né, o salário maternidade só é devido enquanto existe a relação de emprego. A empresa que despede sem justa causa a empregada gestante tende a arcar com ônus trabalhistas da demissão. Então são multas agregadas para garantir que a gestante não será demitida, né? Ainda na página 13, 13º salário, né? 13º salário é um salário extra que é pago aos trabalhadores, correspondente ao período que ele tenha trabalhado. Caso ele não tenha trabalhado, digamos que tenha iniciado na empresa e tenha trabalhado apenas 6 meses, ele irá ganhar metade do salário do 13º. Né? Então, trabalhando um ano cheio dentro da empresa ou mais, ele recebe um 13º salário, que é a soma total de todo o salário dividido por 12. Né? Então, a média dos últimos meses. A maioria dos casos, ele é pago sempre no dia 30 de novembro. A primeira parcela é dividida em 2 parcelas e a outra no dia 20 de dezembro. Dessa forma, é pago o 13º ao trabalhador. Nós temos, lá na página 14, um outro tópico muito importante, ali talvez tenha algumas questões que ainda não sejam do nosso conhecimento, que são as faltas justificadas, situações onde o funcionário pode faltar dentro da empresa. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo no salário nos seguintes casos: até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho. Viva sob sua dependência econômica até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, até 5 dias consecutivos após o nascimento do filho, né, no caso da licença paternidade, os pais, por 1 dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, obviamente, até 2 dias consecutivos ou não, para fins de se alistar como eleitor no período de tempo em que tiver que cumprir a exigência do serviço militar também, o alistamento militar, por 1 dia anual para carimbar o certificado reservista pelo tempo necessário quando servir como testemunho em processos judiciais ou jurado quando for convocado. Então são várias situações, até a situação de ser uma testemunha ou de ser um júri. Se o júri vai ser 2, 3 dias, são 2, 3 dias que, não, que ele pode faltar o serviço e ele não pode ser descontado de forma alguma. Férias, direito a férias. Todo empregado adquire o direito de férias após 12 meses de vigência do contrato de trabalho, sem prejuízo de remuneração na seguinte proporção: 30 dias corrido quando não houver falta ao serviço. Quando tiver mais que 5 faltas, né, já vai ser descontado, e é totalmente constitucional que seja descontado, né, das férias da pessoa. Então ela faltou mais do que 5 dias, obviamente, 5 dias de faltas que não foram justificadas ou por atestado ou em qualquer uma das situações que a gente apresentou anteriormente. Ela terá apenas 24 dias de férias quando tiver faltado de 6 a 11 faltas. Ela terá 18 dias corridos quando houver tido 15 a 23 faltas. E 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. Então, as faltas acima de 5 faltas não justificadas podem ser sim descontadas nas férias do colaborador. Perca do direito das férias. Não terá direito às férias todo empregado que no curso do período aquisitivo permanecer em licença remunerada por mais de 30 dias, deixar de trabalhar por mais de 30 dias com percepção de salário, ou seja, naquele período de férias ele já está afastado do serviço. Decorrência da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, perdido demissão e não ser readmitido, a lei de permanecer recebendo auxílio doença da Previdência Social por mais de 180 dias. Né? Então, nessas situações, ele perde o direito de férias, porque na maioria das vezes ele já está desfrutando, né, desse período de afastamento do trabalho. Época de férias. Aqui, aí ele informa, né, que ele deve ser avisado, de acordo com o planejamento da empresa, em até 30 dias de antecedência deve ser avisado com o período, né, antes do período de férias que ele irá receber. Temos também férias coletivas, onde ele cita, né, que pode ser dividida em até 2 períodos, onde todas as pessoas, ou da empresa, ou de um setor específico, irão retirar as férias naquele mesmo período. E nessa situação, pode ser dado não o período inteiro de 30 dias, mas pode ser dado um exemplo, 15 dias no período de Natal e mais 15 dias na Páscoa ou no Carnaval. Então, de acordo com a empresa, como que a empresa achar melhor, ela vai estipular as férias coletivas da empresa, desde que cada período não seja inferior a 10 dias. Né? Então, outra questão muito importante, o abono pecuniário, que é quando a pessoa pode vender parte de suas férias, né? Ou seja, ela vai trabalhar parte das férias, ela recebe os seus 30 dias de férias, mas ela pode trabalhar até um terço desse período, né? Então, ela vai trabalhar 10 dias e vai receber 40 dias de trabalho, 30 pelas férias e mais 10 pelo período que ela trabalhou dentro das férias. Então, ali a gente tem essa relação, que ele deve ser um abono de um terço do total das férias. Na página 16, temos o INSS, é o Instituto Nacional de Seguro Social. Para englobar, ele explica um pouco mais das informações que a empresa deve fornecer ao INSS. Com base nessas informações é que, em caso de auxílio-doença, de um auxílio-maternidade, é que será contabilizado o salário. Então, a empresa sempre tem que estar prestando informações. Mesma informação também ela tem que prestar no imposto de renda, né? Questão salarial do funcionário. Ela presta seu imposto de renda e ela declara quanto que os funcionários ganham. E dependendo do salário, o funcionário sim terá que pagar o imposto de renda. O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um depósito feito mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal, onde a pessoa pode usufruir desse valor em caso de demissão. E também, em situações... em algumas situações específicas, a gente hoje utiliza-se muito construção de moradia, pagamento de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal, pode ser utilizado esse fundo do FGTS para pagar esses valores. O percentual do FGTS é de 8%. Empresas que não são optantes do Simples Nacional têm que contribuir com mais 0,5% ainda sobre esse percentual. PIS/PASEP é o programa geral, né, que regulamenta desde o seguro-desemprego, abono salarial. É um cadastro geral onde o funcionário está incluso nesse cadastro. RAIS também é a Relação Anual de Informações Sociais, ela constitui uma das obrigações relativas que está no PIS/PASEP, deve ser apresentada anualmente por meio de formulários impressos, fitas magnéticas ou disquetes de processamento de dados a critério do empregador quem deve fazer isso, né? Então, prestar informações relativas ao funcionário. Demissão de empregado. Então, agora a gente vai tratar mais sobre essa questão. Rescisão de contrato, lá na página 19. A rescisão de contrato de trabalho deve ser efetiva mediante o termo de rescisão de contrato de trabalho. Documento padronizado e obrigatório, de acordo com a legislação em vigor. Homologação. É obrigatório, no caso de empregados com mais de 12 meses de serviço prestados, quando para a rescisão do contrato, a homologação compreende assistência por parte do sindicato da classe do empregado ou junto ao Ministério do Trabalho. Então, com base nisso, terá o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego caracteriza o empregado demitido, sem justa causa, obviamente, que permanecer desempregado após o saque do FGTS, encaminhará sua comunicação de dispensa junto ao CINE ou diretamente ao Ministério do Trabalho, e o seguro poderá ser até 5 a 6 parcelas. Não terá direito ao seguro-desemprego o trabalhador que tiver aposentado ou que não tiver vínculo empregatício no mínimo por 6 meses com a contratante. Esse seguro-desemprego poderá ser menor do que 5 parcelas em alguns casos. Trabalho do estagiário. Então, agora vamos ver o contrato de trabalho do estagiário, muito presente nas empresas. Ele é feito através de 3 pilares fundamentais, né? A gente tem a instituição de ensino, a empresa e o próprio estagiário, né? A realização do estágio remunerado não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza. O comprovante de inexistência de vínculo empregatício é celebrado no termo de responsabilidade do estágio. Então, nesse termo, ele garante que a empresa não terá nenhum que arcar com custos, gastos relacionados que ele teria com um colaborador normal, né? A função do estágio, além, logicamente, de ser um colaborador também na empresa, de ajudar nos processos da empresa, mas é de instrução do colaborador, né? Ele vai estar pegando habilidades práticas naquilo que ele está aprendendo lá na instituição de ensino, né? Ou pode ser uma instituição a nível médio, ensino médio, pode ser um curso técnico, uma graduação, onde o estágio é obrigatório. Mas no caso aqui a gente está citando de estágio remunerado, é aquele onde o profissional recebe para prestar seus serviços. De acordo com o tamanho da empresa, ela pode ter um limite de estagiários, né? Tudo isso deve ser consultado, e muitas empresas adotam justamente por essa questão que a gente comentou, né? Além, logicamente, de você ajudar, instruir uma pessoa que está no início da carreira e talvez vai ser um colaborador seu, vai se efetivar um colaborador seu, adquirindo experiência junto com o seu negócio, nascendo e crescendo no seu negócio, a empresa está livre de vários custos que agregam um profissional normal, né? A gente sabe que um profissional normal agrega custos ligados ao FGTS, INSS, enfim, vários custos que a empresa tem que pagar relacionado àquele colaborador, e que através do estágio não terá esse custo. Item 24, advertência e suspensão. Aqui são os caminhos, né, que devem ser seguidos em caso de falta por parte do colaborador. Não falta no termo de faltar ao trabalho, mas de faltar com a sua conduta, com sua ética profissional. A gente vai ver alguns itens, e através de advertência, suspensão, e ele não acatando as advertências, ou seja, sendo advertido e mesmo assim continuar faltar com seus compromissos ou acarretar esses respectivos problemas, a empresa possui o direito de demitir o mesmo com justa causa. Demitido com justa causa, ele perde vários direitos, inclusive o seguro-desemprego. No entanto, antes da empresa demitir o funcionário por justa causa, ela deve sempre dar advertências ao mesmo da sua coerência, do seu trabalho, o que está errado, advertências e suspensão. Advertência apenas algo formal, né? Geralmente por escrito, onde vai descrever o que ele está fazendo de errado e serve, como o nome já diz, uma advertência. Suspensão, onde ele é suspenso o trabalho e perde seus direitos relativos àquele dia, né? São descontados dias que ele está suspenso. Mas vamos entender um pouquinho mais. Lá na página 20 a gente tem mais algumas definições. Então, o conceito da advertência. Advertência é uma penalidade disciplinar branda que tem por objetivo avisar ao empregado da falta disciplinar cometida e alerta-se para as necessidades de mudar o seu comportamento. A advertência poderá ser aplicada verbal ou escrita, mas recomenda-se que, por cautela, fazê-la sempre por escrito. Sempre por escrito, tanto a advertência como a suspensão. Porque no caso de uma justa causa, você tem que comprovar que você havia aquele funcionário, aquele colaborador, ele estava sendo advertido a tempo sobre sua conduta. Conceito de suspensão. A suspensão já é uma penalidade disciplinar mais drástica, que tem por objetivo corrigir um comportamento reiterado por parte do empregado, ou seja, você entregou a advertência a ele e não deu o resultado, você já vai fazer uma suspensão. Suspensão, você suspende ele do serviço por um certo período. Que período é esse? A gente tem ali abaixo, duração da suspensão. Hoje, não há um período exato, né? Ela não pode ser superior a 30 dias, mas logicamente você não irá, né, suspender o funcionário por 30 dias. Porque ali cabe muito o bom senso, né? Você sabe que você necessita daquele colaborador. Você deixando ele fora da tua empresa, e você vai perder muito com isso. Então você suspende ele, por exemplo, por 2-3 dias. Em caso de reincidência, aplica um tempo maior. E como a gente citou, esses dias que ele será suspenso será descontado do seu salário. Reincidência da suspensão, aquilo que a gente estava citando, né? Foi dado advertência, ele não cumpriu, foi prestado a suspensão de 2-3 dias, ele continuou com a sua conduta incorreta. Posteriormente a gente vai ver alguns casos de conduta incorreta e ele reincidiu. Então, na hipótese em que o empregador aplica a suspensão e o empregado mantém o mesmo comportamento faltoso que originou a primeira suspensão, poderá ser aplicada uma segunda suspensão com prazo maior que a primeira. Se houver necessidade ainda, poderão ainda ser aplicadas outras suspensões, sempre aumentando-se o prazo de duração. Faltas que geram advertência e suspensão. As faltas disciplinares que geram advertência e suspensão são as mesmas que geram a justa causa, demissão por justa causa, né? Então, para se demitir um funcionário por justa causa, se faz necessário essas advertências e suspensão, essas advertências a fim de adverti-lo sobre seu comportamento, as suspensões, né? E posteriormente, não tendo solução para aquele problema, ele é demitido por justa causa e você tem todo o aspecto legal perante a isso, porque você advertiu mesmo sobre a sua conduta adequada. São questões que a gente citou aqui, são questões rotineiras, né, que pode acontecer sim dentro da tua organização. Faltas disciplinares mais comuns que podem originar advertência e suspensão são as que decorrem de. Aqui tem apenas algumas delas, vale citar que são mais, mas são as mais comuns. Ato de improbidade. O que é improbidade? Ele agiu, digamos, desvio de algum recurso da empresa, né? Ele era para receber um valor, né? E não repassou aquele valor à empresa. Má conduta ou mau comportamento, ali a gente já entende que sim, engloba várias coisas. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem consentimento do empregador. Quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha ou o empregado for prejudicial ao serviço, digamos um exemplo, onde o profissional presta um determinado serviço para a empresa, né? Ele, digamos, instala algum equipamento que a empresa produz. E a empresa cobra pela instalação daquele equipamento. Aí ele vai e tenta contato diretamente com aquela pessoa que irá comprar aquele equipamento e fala, não, eu instalo por bem menos que a empresa, basta que eu venha aqui no domingo, enquanto no trabalho instalo para você. Isso é exatamente essa questão. Desídia ou negligência no desempenho das respectivas funções. Embriaguez habitual ou em serviço. Violação de segredo da empresa. Ato de indisciplina ou insubordinação. Ato lesivo da honra ou a boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa, inclusive entre colaboradores. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outros. Ato lesivo da honra e da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso também de legítima defesa própria ou de outros. Prática constante de jogos de azar. Então, algumas das situações aonde podem ser empregadas estas advertências e suspensões. Atualidade da advertência e da suspensão. A punição sempre deve ser de imediato. A pessoa faltou, aplica a punição de imediato, né? Mesmo que a empresa está com muito serviço, eu vou deixar para suspender ele semana que vem. Não. Constitucionalmente, a pessoa falhou hoje, você já entrega a advertência hoje, né? Ou, dependendo da situação, já entrega a suspensão. Geralmente, primeiro a advertência e depois a suspensão, mas a medida tem que ser tomada de imediato. Uma única pena disciplinar por falta, né? Você não vai fazer, emitir uma advertência, uma suspensão, ou uma ou outra, né? Em caso de uma reincidência, você aplica ou reaplica a suspensão num período maior. Proporcionalidade da pena disciplinar, né? É bom você, como diz ali, você ter um bom senso e levar em consideração fatores como o que determinou a prática da falta, o histórico do empregado, já é a primeira vez que está faltando ou é várias vezes que isso aconteceu. Então, cabe ali você ter um bom senso, analisar se, quem sabe, foi a primeira vez que isso aconteceu, quem sabe no máximo, né? Em últimos casos, se é usar advertência, talvez um outro motivo levou aquele colaborador a realizar essa mal conduta, e você não precisa nem, talvez, adverti-lo, você acreditando que ele possa mudar, você apenas conversando com ele. Cada caso é um caso e basta o administrador ter bom senso sobre essa questão. Comprovação da pena disciplinar, a comunicação da advertência e da suspensão deverão ser sempre entregues por escrito, de preferência em papel timbrado da empresa, justamente por essa questão que a gente citou, para que seja comprovado futuramente que foi advertido o profissional, que foi já dado suspensão ao profissional e mesmo assim ele continuou com esses atos. Na página 22 a gente tem a situação de recusa do empregado, quando o empregado não quer assinar e não quer aceitar, digamos, uma suspensão. O que acontece? São chamados, né, tanto uma suspensão quanto uma advertência, são chamados duas testemunhas. Que no final daquela advertência, daquele termo de advertência, a gente vai colocar devido, em virtude da recusa do empregado, acima identificado, em receber o presente, assinam as duas testemunhas abaixo que estiveram presentes na leitura da presente comunicação. Essa comunicação é lida na presença de duas pessoas. E agora a gente vai ter alguns modelos de cartas de advertência, carta de suspensão de reincidência. Primeiramente, carta de advertência. Então, ele vai à empresa, empregado, número da carteira, prezado senhor, em razão de vossa senhoria, nome, discriminar a falta cometida. Por exemplo, faltar ao trabalho de forma justificada na data tal. Vimos, pelo presente, adverti-lo da falta cometida, né? Local, empresa, empregado. O modelo de carta de advertência. Mas temos também o modelo de carta de suspensão, onde a gente vai ter o nome da empresa, CNPJ, empregado, número da carteira, prezado senhor, em razão de vossa senhoria, discriminar a falta cometida, por exemplo, agredido com palavras seus colegas de trabalho, cita o nome dessa pessoa, em data, vimos pelo presente aplicar-lhe a pena disciplinar de suspensão, aonde vossa senhoria permanecerá suspenso por 3 dias, devendo afastar-se do trabalho de ferido tal a tal, retornando às suas atividades normais em tal. Esperamos que não haja reincidência de falta cometida e que o que nos obriga a tomar é devidas medidas legais. Ali os dados, isso dependendo das testemunhas da empresa. E por fim, carta de suspensão. Mesma coisa, empresa, CNPJ, empregado, CL, empresário, senhor, uma vez que após a suspensão de tantos dias, aquela suspensão anterior, aplicada em virtude de disciplinar aquela falta cometida, por exemplo, ser agredido com palavras seus colegas de trabalho, senhor tal, na data tal, Vossa Senhoria não mudou o seu comportamento e somos obrigados a aplicar-lhe a segunda pena de suspensão por tantos dias, né, geralmente o prazo maior, como a gente citou. Conclusão. Onde Vossa Senhoria deverá se afastar-se do trabalho do dia tal a tal, retornando às suas atividades normais na data tal. Esperamos que não haja novamente reincidência da falta cometida, o que nos obrigaria a reincidir seu contrato de trabalho por justa causa. Atenciosamente, local e data. Então, a partir daí, tendo reincidência, você tem todas as bases legais para demitir o mesmo por justa causa. E o que a gente vai ver lá na página 24, para finalizar a nossa rádio web, configuração da rescisão por justa causa. Aplicando-se as penas disciplinares por reiteradas vezes e persistindo o empregado no mesmo comportamento faltoso, o empregador pode demitir por justa causa com base no artigo 482 da CLT, que é o nosso Código de Lei Trabalhista. Cabe lembrar, porém, que a justa causa deve ser muito bem fundamentada. E na ocorrência de faltas leves, como por exemplo atrasos e faltas, deverá o empregador estar munido de várias advertências e suspensões que comprovem a repetição do comportamento do colaborador. Você dificilmente irá conseguir, como colaborador, como gestor de uma empresa, demitir um funcionário por justa causa se você não tiver provas concretas do ato, né, dos atos infracionais que o mesmo havia cometido. Então, é muito importante que haja esse sistema de advertência, existe, né, por parte do gestor, ele deve ter esse pulso firme, pode-se dizer assim, em relação a essas práticas, e muitas vezes chamar a atenção, falar, não adianta, e em termos jurídicos, não adianta você ficar falando, comprando briga, a melhor forma é você se basear em termos de penalidade, em termos de penalidade através de advertências e suspensões. Dessa forma, havendo uma advertência e suspensão, ou a pessoa, o colaborador, já sabendo que ele agindo de forma incorreta irá ser prejudicial a ele, no caso a suspensão irá ser prejudicial para o bolso dele, ele já age de uma forma mais coerente. E é imprescindível que ele saiba essa política da empresa. Faltou um dia advertência, xingou, brigou com os colegas, vai dar uma advertência, teve qualquer outra discussão, qualquer outro problema, vai ter uma suspensão de 5 dias. Reincidiu no problema, 15 dias de suspensão. Reincidiu no problema, está na rua, justa causa e perde os direitos. Então, uma política clara, uma política objetiva. Nós trouxemos nessa última rádio web várias informações ligadas ao setor de RH, recursos humanos, várias informações relacionadas adicionais que o trabalhador tem direito, a informações sobre férias, enfim, várias informações que acredito que sejam de grande importância para o administrador, tanto ele quanto empregado, quanto gestor de uma organização, é ele ter conhecimento dessas informações que a gente citou aqui. Porque administrar justamente é isso, a gente administra informações, administra dados, administra planejamentos, elabora estratégias, mas acima de tudo a gente sempre vai estar administrando pessoas. Se você é administrador, ou você busca entrar nessa área no contexto administrativo de uma empresa, você sabe que a sua empresa é composta por gente. Então você, sendo um administrador, você irá administrar pessoas também. Concluímos então a nossa última rádio web do curso de auxiliar administrativo. É, assim como a gente fez nos dois módulos anteriores, terminando essa rádio web, de ouvir essa rádio web, você irá fazer a leitura mais aprofundada da apostila para conseguir obter um melhor aprofundamento nesses assuntos. Posteriormente, você irá assistir às aulas que são relacionadas a esse conteúdo. Essas aulas, caso você esteja acessando da plataforma virtual, são as aulas que constam lá no módulo 3. E caso você esteja acessando através do DVD que você recebeu, são os conteúdos que aparecem a partir de 2 horas e 21 minutos até o final do DVD. São os conteúdos que são abordados, né, que foram abordados nessa rádio web, na apostila, né? Então, terminando a leitura da apostila, na área virtual você acessa as aulas através do menu módulo 3 e, caso você esteja acessando pelo DVD, diretamente, né, a partir de 2 horas e 21 minutos até o final do DVD. Terminando essa etapa de assistir às aulas, assim também como foi nas outras rádio web, nos outros módulos, você também fará atividades, as últimas atividades do seu curso, né? Então, quais são essas atividades? Atividade 84 até a 103, né? Até o final. Então, após você fazer essas atividades, você terá completado todas aquelas atividades que estão no seu caderno de questão. Concluindo todas as atividades, agora você deverá enviar essas atividades que você fez para a correção. Você pode enviar tanto por e-mail como correio. Por e-mail, você encaminha para o endereço atendimento@cpedcursoead.com.br, por correio no endereço listado no seu guia do aluno. Após ter enviado as atividades, elas serão corrigidas, você receberá um retorno com a correção das mesmas e, junto com a correção, você também receberá a avaliação final do seu curso. Você estará apto a realizar a avaliação final do seu curso. Ela segue os mesmos critérios, você pode também realizar ela com consulta em todo o material de apoio. Essa avaliação também você faz e encaminha ela por e-mail ou por correio, e ela também será corrigida. Neste prazo que você aguarda a correção, você também deve fazer a sua participação no fórum do curso. O fórum do curso é obrigatório. Essa participação você faz lá diretamente na área virtual, no menu fórum, onde tem todas as instruções para fazer. Não possuindo acesso à internet, você pode solicitar até mesmo por SMS o tópico do fórum, responder o mesmo por este canal. Então, nós, após você realizar a avaliação e também o fórum e obter 70% de aproveitamento na sua avaliação, você estará apto a receber o seu certificado de conclusão. Então, espero que esse curso, né, principalmente a rádio web, essa ferramenta, tenha lhe auxiliado no aprendizado de várias rotinas, estratégias e dicas com foco administrativo, que talvez vão contribuir um pouquinho, né, no seu aprimoramento como um profissional, talvez como um gestor de uma organização. E a gente se coloca à disposição para que qualquer dúvida que tenha ficado nos assuntos que aqui foram abordados, que você utilize todos os canais de atendimento que a gente dispõe ao aluno para que todas as dúvidas sejam sanadas. Desejamos a você ótimos estudos e conte conosco sempre que precisar.